Encontro Central, o coração batendo mais forte. Amor mío, si estoy debajo del vaivén de tus piernas, si estoy hundido en un vaivén de caderas. El cielo es mi cielo. Amor fugado. Me tomas, me dejas, me exprimes y me tiras a un lado. Te vas a otros cielos y regresas como los colibríes. Me tienes como un perro a tus pies. Otra vez mi boca insensata. Tenerte siempre y siempre tengo

Don't turn me away. Don't tell me to go. Don't give up on trust. Don't give up on me, on us. If we could just hold on long enough, we can do it. We'll get through it. Don't fight, don't argue. Just give me the chance to say that I'm sorry. Just let me love you. Don't turn me away. Don't tell me to go. Don't pretend that it's okay. Things won't get better that way. Canções imortais. Tenho certeza que você matou saudade juntinho comigo com Shania Twain. Don't. Também teve Drive the Curse, Lábios Compartidos, Maná. Teve Shakin Stevens com Give Me Your Heart Tonight. Three Doors Down, Let Me Go. I Can't Fight This Feeling Anymore com Real Speedy Wagon. Só as melhores pra você aqui, ó. Estamos apresentando. Encontro Central. Estamos apresentando. Encontro Central. Abrindo o nosso terceiro bloco do Encontro Central com Barry White. Just the Way You Are. Um grande clássico para você. Aqui no Encontro Central. Agora no Encontro Central, tradução do dia. Não vá mudar para tentar me levar. Você nunca me desapontou antes. Não pense que. Você é tão familiar. E eu não vou ver mais. Eu não deixaria você nos momentos difíceis. Nós nunca poderíamos ter chegado a esse ponto. Passei por bons momentos. Passarei os maus momentos. Aceitarei você do jeito que você é. Eu não quero conversas complicadas, pois não quero ter um trabalho tão difícil assim. Eu apenas quero alguém

Encontro Central, o coração batendo mais forte. True, because Estamos apresentando Encontro Central. She's mine, she'll always go. Ooh, woman.